Sou usando o rap, quero liberdade para poder falar o outro lado do Brasil e não ser censurado. Puta que eu pariu, está tudo errado. Vendo meu povo sendo todos manipulados, enganados pelo nosso meio de comunicação. Que se diz está usando tecnologia avançada, mas infelizmente esses merda não falam nada com nada. Aí mano, tá falando sobre o quê? Ouça a resposta então. É isso aí, vacilão, pode crer. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Hoje eu vou voltar pra detonar e tudo de ruim que existe neste país. Em forma de rap eu vou falar, e se vocês colarem os brancos não estão afim da verdade ouvir, é só daqui se mandar, porque chegou o meu dia para me desabafar. Vou começar pelas favelas, aonde acontece a maioria das misérias. As pessoas que moram lá são discriminados pela alta sociedade. Somos chamados de ladrões, mas eu lhe garanto que não somos isso não. Somos pessoas humildes que não temos condições. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Você já viu que coisa hostil a gente viver aqui no Brasil, no meio da pobreza sem saber o que fazer. Trabalho o mês inteiro e o que ganho não dá pra viver. E o culpado da história não sou eu e nem você, mas assim aqueles caras que estão lá no poder, fingindo o tempo inteiro, só gastando o nosso dinheiro. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Eu sei que é triste falar dessa situação, é que o povo brasileiro são todos acomodados e acredita em eleição só porque vê aqueles colarinhos brancos fazendo mil promessas na TV. Mas tudo aquilo que eles falam, eu lhe garanto, mano, é difícil acontecer. Na verdade, eles estão querendo é mais uma vez enganar vocês. Fico torcendo para que um dia o Brasil saia desta situação, para o pobre trabalhador seja respeitado pelas autoridades como um cidadão. Só porque a gente somos pobre favelado que trabalha tanto e não ganha quase nada, somos todos maltratados pelas autoridades como se fossem bandidos, mano, de alta periculosidade. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. Quero liberdade, quero liberdade, quero liberdade, liberdade pra viver. É isso aí, mano. Estamos vivendo no país do cão, aonde a pobreza e a miséria faz parte da nossa população. Somos miragem do rap, sempre falando a verdade. Paz.